dónde andai, não encontrei mais bonito. Eu procurei e hoje sei o que eu digo. Não há igual a Portugal, acredita. Por isso então, respeito a esta mulher, a mulher gostosa, a mulher. Pour votre plaisir. Allez, où courez-vous?

E isto é especialmente para todas as pessoas que se encontram doentes em casa ou nos hospitais. Para vocês, muita, muita coragem. Dias melhores virão. Nos traz o terra querida, quando o sol começa a cair, ouve-se ao longe a alegria que o povo não sabe fingir. Num lapacheiro a cantar, nos espinheiros a emoção, e o adro da velha igreja é o pulso do coração. Estreito terra de encanto, vem dançar neste meu canto. Corre a roda na alegria, desce a serra em rumaria. Quem aqui chega levanta, quem cá fica segue avante. Estreito terra de encanto, onde o peito canta e canta. Estreito terra de encanto, vem dançar neste meu canto. Corre a roda na alegria, deixa a serra em romaria. Quem aqui chega levanta, quem cá fica segue avante. Estreito terra de encanto, onde o peito canta e canta. Nossa Senhora também. Caldo verde a fumegar, sardinha a cantar no pão, frango quente do churrasco a aquecer cada mão, cerveja fresca nas mesas, concertinas a suor, risos largos pela noite, namoricos pelo ar, quando o céu fica dourado e a lua vem abençoar. Salta o fogo pela serra a fazer o povo chorar. Estreito terra de encanto, vem dançar neste meu canto. Corre a roda na alegria, desce a serra em romaria. Quem aqui chega levanta, quem cá fica segue avante. Estreito terra de encanto, onde o peito canta e canta. Da nossa terra encanto. Agora vamos ao Júlio Iglesias português, José Alberto Reis, Rosas de Amor. Então, depois de termos aqui no programa o Cantar do Galo com o Sr. António Fortes, logo de manhã, a partir das 8 até às 10, o Cantar do Galo, o Galo canta bem forte logo de manhã, ele levanta-se bem cedo para estar aqui. Muito obrigado a você e bom domingo. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui só eu. Contigo o sol brilhou e o coração cantou com sentimento. Que feliz tu me fazias quando para mim sorris todo momento. Mas um dia sem eu saber, acabei por te perder. Foi grande a desilusão. Esqueceste que eu fiz por ti o amor que te ofereci, toda a minha paixão. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem te deu? escrever as noites a chorar. Quem sofreu, fui só eu. Essas rosas de amor, quem vendeu? Esses versos de amor, quem escreveu as noites a chorar. Quem sofreu, fui só eu. Contigo sempre sonhei, tanto amor te dei, perdidamente. Quero-te de novo aqui, para viver junto de ti, eternamente. Muitas rosas vou colher, para eu te oferecer, o dia que regressares. Rosas vermelhas sem espinhos, versos lindos e carinhos, para que possas recordar. Essas rosas de amor, quem escreveu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Foi só eu. Essas rosas de amor, quem escreveu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui só eu. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Sou eu. Essas rosas de amor, quem perdeu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui só eu. Rosas de amor aqui, com esta voz bem romântica, José Alberto Reis. Depois de José Alberto Reis, vem o Clemente. E ele vai nos interpretar um medley das suas melhores músicas. Vamos ouvir. No teu cabelo, tão solto ao vento, nos teus cabelos, é que eu me invento. No teu cabelo é que eu me aqueço. Nos teus cabelos eu tudo esqueço. Cabelo ao mar, ao sol e a mar, é bom gostar de estar assim e navegar no teu olhar que ri para mim. Cabelo aveia para sugar a vida inteira, o teu pó é minha flor. Eu só te quero conquistar para poder governar a colmeia do amor. Eu só sonho com o dia de viver com alegria esta vida que nos resta. Para ter a alma cheia só falta na colmeia minha abelha mestra. Sou uma abelha sempre em busca do mel, outra aqui, outra ali, nessa tua doce pele. Sou uma abelha sempre beijando a flor, outra aqui, outra ali, no teu corpo, meu amor.

Carlitos toma juízes e não faltes à escola. Carlitos toma cuidado ao jogares à bola. Carlitos vai à mamã, Carlitos vai ao papá. Carlitos já para aqui, ou então apanha já. E eu que sou o Carlitos, já até me deito cedo. Afinal já és um homem, hein? E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também a funções, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também a funções, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo. Contar-me bem me disse um dia, e quem não recorda o que é Marilissa, foi Chiquita. Aqui nos anos 80, saiu nos anos 80 esta música. E agora vem aí o Fernando Correia Marques com o seu burrito. Aqui do Fernando Correia Marques, do Burrito, vamos passear com o grande sucesso de Broa de Mel. Eles vão nos interpretar uma canção de 1982, Banho da Cobra. Vamos lá ouvir, com o som antigo. Camisolas interiores, sacos, sacolas, calas e sabão para a barba. Ele vende tudo, vende sonhos à matéria. E bem precisa ter a voz bem afinada para dar a volta, meia volta, volta e meia. Conforme a gente fica ou não em desbancada. Um abraço de meia e um banho de cobra. Nem vai ao frete, nem é de cobre, fica sempre no cadáver. Se quem não vale a vida, foi o que diverte. Ai, vocês recordaram esta música? Isto foi mesmo uma música ao vivo do Rádio Renascença. E agora vem aí quem? Vem aí Del Monteiro com o seu Azar da Praia. Como é que eu hei de Broa de Mel? Agora vem aí com 20 primaveras. Quem dera. Sonhos feitos de amor e poesia.

marcha atrás e às vezes marcha de lado. Esta marcha do soldado, isto é como na tropa, vai tudo marchar, vai tudo marchar, levantar os pés. Isto é como na tropa, vai tudo marchar, mão cima, mão abaixo, começa tudo outra vez. Isto é como na tropa, vai tudo marchar, vai tudo marchar, levantar os pés. Isto é como na tropa, vai tudo marchar, uma volta e dropa abaixo, começa tudo outra vez. Estamos com o programa do Telefone Toque e temos aqui... Bonjour, ça va bien? Meilleurs vœux. Ah oui, c'est vrai, bonne année, meilleurs vœux. Tout le truc traditionnel, bonne santé. Ouais, bonne, c'est vrai voilà. Que c'est... La santé, c'est le principal et voilà. Tout le mois de janvier, c'est ça quoi, en gros. On entend ça, on va entendre ça jusqu'à la fin du mois. Moi, j'avais tendance à dire, excusez-moi un peu de la... vulgarité, le moins d'emmerdes possible. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout le meilleur et le moins d'emmerdes possible. J'espère que ça va bien. Ton nouvel an, ta début d'année s'est bien passé. Ouais, tout à fait. Bah, impeccable. Ça va. Juste un peu, comme d'habitude, le nez bouché. Ce froid avec cette canicule de froid qu'on a pu avoir la semaine dernière. Ouais, avec à 2 cm de neige, en France, ça arrête tout. Ah, quoi. Ça, voilà. Ça bouleverse tout. Bon. Aujourd'hui, on a du soleil, il fait frais, mais vaut mieux du soleil ce matin, frais. Il fait encore moins. Il fait encore frais, mais bon, voilà, il y a du soleil, c'est plutôt agréable. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces, voilà. N'oubliez pas que à la fin du mois, le dernier week-end du mois, je crois. Oui, c'est le dernier week-end. Oui, c'est le week-end prochain. Non. Non, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, voilà. Il y a la fête, la traditionnelle, traditionnelle après-midi de la galette organisée par Radio Arc-en-Ciel pour tous nos adhérents. Donc, si vous êtes adhérent de Radio Arc-en-Ciel, à jour de vos cotisations ou à mettre à jour, vous pouvez encore le faire le jour de la galette. Donc, c'est le dimanche 25 janvier. Je crois que ça tombe un dimanche 25. Bon, le dimanche 25. On vous dira ça. C'est le 25, exactement. Le dimanche 25 après-midi, ici à l'espace Arc-en-Ciel. Donc, pour tous les adhérents et pas que. Alors, ceux qui sont à jour, ils ont dû recevoir leur courrier. Exactement. Avec un bon de retour pour confirmer leur présence, c'est ça? Exactement. Donc voilà, pour eux, c'est gratuit. Voilà. Et puis pour ceux qui souhaitent venir et qui ne sont pas adhérents, je crois que c'est 5 euros. 5 euros. Et puis ils ont droit à la galette. Et puis un petit verre de un liquide, voilà.

acabou Bia Cabos aqui com esta Lei do Retorno. Agora vamos ouvir um grupo de Ritmo do Norte ali, uma nova orquestra, um novo grupo. D'accord, on écoute. Grande Bronca. Noites longas, copos cheios, coração fora da lei. Muitas tentações, não resisti. Entre risos e paixões, foi assim que me perdi. Nem tudo são rosas, abre o olho, irmão. Não te deixes levar, a vida dá-te a mão. Nem tudo são rosas, muita atenção. Acabou. Une petite coupure, voilà, on va en profiter pour vous dire que vous pouvez continuer à nous appeler au 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces, que nous sommes là jusqu'à midi et demi, et que c'est bien dimanche 25, hein, j'ai vérifié, c'est bien dimanche 25, la galette de Radio Arc-en-Ciel avec au conjunto typique pour le sang, qui sera là pour animer l'après-midi, voilà, et puis voilà, c'est cette rentrée. Adormeci em casa dela, já era tarde para voltar. Telefone a tocar, confusão a bater. No meu caminho outra vez, sem saber o que fazer. Nem tudo são rosas, abre o olho, irmão. Não te deixes levar, a vida dá-te a mão. Nem tudo são rosas, muita atenção. Quando menos esperas, grande. Quando menos o esperas, grande bronca então. Nem tudo são rosas, abre o olho, irmão. Não te deixes levar, a vida dá-te a mão. Nem tudo são rosas, muita atenção. Quando menos o esperas, grande bronca então. Gosta mais da noite do que eu. Ninguém sente o céu tão perto como eu. Porque é na noite que te vejo chegar. Nos teus passos leves a dançar. Que gosto tanto da noite quanto eu, só termina. Gelo, Simão Rodrigues, ele que faz parte também da banda, como é que ela se chama? Coisa Branco, não? Ritmos do Norte. Ritmos do Norte. Ele já canta há mais de 38 anos, cantou em vários grupos, já fez trios, duos, a solo, e ele, foi a primeira gravação que ele fez agora, há um mês e tal. Ok. Agora a nova música de quem? De Banda Lusa. Se é uma nova música, você sabe? Claro. Trenzinho. Ok. Vai e volta, só que não volta, meu vai. Oh,

mata sem pudor. Contigo eu faço all-in, na cama um as maior. Não faças bluff comigo. Não faças bluff comigo. Não escondas esse perigo. Ai, ai, ai, se não vais ao castigo. Não faças bluff comigo. Não faças bluff comigo. Não escondas esse perigo. Ai, ai, ai, se não vais ao castigo. Frente contigo, vamos ter que jogar. Aposta alto comigo, sei que eu vou ganhar. Na mesa eu viro sorte, mostra as cartas sem pudor. Contigo eu faço all-in, na cama um as maior. Não faças bluff comigo. Não faças bluff comigo. Não corras esse perigo. Ai, ai, ai, se não vais ao castigo. Não faças bluff comigo. Não faças bluff comigo. Não corras esse perigo. Ai, ai, ai, se não vais ao castigo. Contigo eu faço all-in, na cama um as maior. Não faças bluff comigo. Não faças bluff comigo. Não corras esse perigo. Ai, ai, ai, se não vais ao castigo. Não faças bluff comigo. Ai, ai, ai, se não vais ao castigo. Não faças bluff. Tânia, on continue avec Devolve meu sorriso. Eu tentei seguir a vida, mas tá difícil demais. Você levou minha paz e nem deixou o cansaço pra trás. A casa tá cheia de coisas, mas vazia de você. O espelho me olha e pergunta, cadê? Eu até forcei risada só pra tentar enganar, mas sorriso emprestado não dura pra sempre no lugar. Você levou sem avisar, e agora eu só sei lembrar. A saudade está tão alta que até o silêncio faz barulho. E eu me pego imaginando se você lembrar de mim ou se fui só mais um capítulo que você deixou no fim. Mas eu fico aqui pedindo, mesmo sabendo que é impossível.

Eh oui, c'est une musique qu'il faut écouter calmement, hein, ça radoucit, ça endort pas, mais bon, ça apaise, ça calme. Il en faut de temps en temps. Hein. On continue avec qui, Dame? Dame, ce qu'on aime, ils ont fait un duo. Ok, je connais pas. On va découvrir. Je connais celle de Dame avec comment elle s'appelle, Agatha. Non, là c'est. Ok, donc un côté un peu folklore, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça fonctionne bien. Eh bien, c'est de la part de Maria Duseo qui nous a appelé pour souhaiter les meilleurs vœux, ses meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs, tous ceux qui la connaissent. Voilà, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Donc merci et une très belle année. Dame Ficar Hawaii. A primavera, vou dizer que um dia tu hás de ser minha. Eu fico aqui a vida inteira à tua espera. Eu juro que com teu amor faço tudo por amor. Dou-te o meu coração, eu dou-te tudo. Eu juro que com teu amor só paro no altar, mulher. Por ti eu vou até. Jardineiro, mas vou cuidar de ti, minha flor. E desse coração bonito, pôr um sorriso nessa carinha louca. Dás trabalho, mas eu nunca estou de folga. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração, eu dou-te tudo. Ficar Hawaii avec Zé Amar. On continue avec Touche, c'est ça? Ouais, qu'on connaît bien. Qu'on connaît, ouais, ça fait longtemps, hein, ça fait. Oh là là. Au moins 15-20 ans, ouais. Qu'elle était venue. Au Parc des Expos. Non, c'était Salmontition. Salmontition, d'accord, mais elle est venue aussi au Parc des Expos. Ah, peut-être. Elle est venue une année avec. Je me souviens très bien, c'était. Il y avait Anna Malloy, il y avait Touche, il y avait. C'est peut-être là. Il y a très longtemps, au Parc des Expos, c'était une des dernières fêtes de Radio Arc-en-Ciel au Parc des Expos. Touche, Chamouche Bombeirouche. Ce sont des derniers titres qui est sorti il y a à peine deux jours. Fogo é dançar, quem se aproxima começa a suar. Ela é mais quente do que o sol, onde passa deixa rastro. Fogo no corpo a dançar. Até o mar não o consegue extinguir. Ela sorri e o mundo se rende. Cada passo dela é fogo que acende. Ela é mais quente do que o sol. Onde passa deixa rastro um farol. O chão treme, o ar incendeia. Ninguém resiste, ninguém a rodeia. Chama os bombeiros, isto está a arder. Ela não perdoa, faz tudo ferver. O fogo do corpo a dança a matar. Ninguém a segura, é melhor avisar. Chama os bombeiros, oh, oh, oh, oh. Chama os bombeiros, ah, ah, ah. Chama os bombeiros, oh, oh, oh, oh. Chama os bombeiros, ah, rapaz. Esse fogo não se apaga jamais. Ela é faísca, ela é explosão. No seu calor não há salvação. Chama os bombeiros, isto está a arder. Ela não perdoa, faz tudo ferver. O fogo do corpo a dança a matar. Ninguém a segura. A Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia.

Felipe Delgado pensar, se pensas em acabar. C'était en direct dans un plateau de l'émission. On continue. Portugais. On continue. Serge Rossi, pareil, un artiste qui est venu déjà sur Orléans. Au moins une fois. Ouais. Au moins une fois. Et donc, on continue avec Coração de Férias. Ai, as férias ainda estão longe. Quem dera. Estranhas nunca mais bater-te à porta, nem de noite, nem de dia. Eu sei. E não dar um visto ao que tu postas, como antes eu fazia também. Foi a voz cá dentro que me disse: tempo, espaço e liberdade. Podem revirar certos reveses com uma dose de saudade. Coração está de férias, na praia com os amigos, perdido nas areias para se encontrar comigo. Coração está de férias, empurra chave e solto, brincando às coisas sérias até saber se volto. Se me der a saudade do que foi, eu vou. A tertúlia ébria dos amantes, hoje eu sou fumo sem fogo. Também foi a voz cá dentro que me disse: tempo, espaço e liberdade. Podem revirar certos reveses com uma dose de saudade. Coração está de férias, na praia com os amigos, nas areias para se encontrar comigo. Coração está de férias, empurra chave e solto, brincando às coisas sérias até saber se volto. Se me der a saudade do que foi, eu vou. Se chegar a vontade de nós dois, eu vou. Se me der a saudade do que foi, eu vou. Se chegar a vontade de nós dois, eu vou. Ai, o coração está de férias, hã? Coração está de férias, sim, só. Eu acho que nós também vamos ir de férias, não é? Porque o telefone não toca. Está de férias. Ele está de férias no telefone. Portanto, vamos lá, pessoal. Apenas mais um quarto de hora. Sim, só. On continue avec, je sais pas qui chante, on dirait. C'est Micaela. Ah, c'est ce que j'allais dire, on dirait Micaela sur la. Avec Ana Abreu. Ok. Aqui não importa o que pedes. Só eu sei o que vivi. Quero ficar mal contigo, cabeça tá noutro sítio. Juro, agradeço o convite, mas hoje eu não posso. Não posso. Não. Juro, agradeço o convite. ficar mal contigo. Juro, agradeço o convite. Esta noite eu levo o fato. Ah, j'aime bien cette chanson, Los Romeros. Ouais, j'aime bien ce groupe. Ouais, c'est très très bien. Et là, c'est des jeunes qui viennent du Alentejo, os Alentos, à Moura de Digo. On écoute. On va lá contar as estrelas que eu já estou apaixonado. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. Cada vez que eu estou contigo, até a barata abana. Eu não sei se estou perdido, ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça agora. Ai, modi, moda, saia, cabelo ao vento. E o mundo para, para te ver dançar. Já não me sai da cabeça aquele beijo que me deste. Anda às voltas no meu quarto, sabes lá o que fizeste. Quantos dias para te ver, já perdi o calendário. Quis dar rumo à minha vida, mas deixa tudo ao contrário. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. Cada vez que eu estou contigo, até a barra acaba. Eu não sei se eu estou perdido, ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça agora. Ai, modi, moda, saia, cabelo ao vento. E o mundo para, para te ver dançar. E moda, saia, cabelo ao vento. Para te ver dançar. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. És tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça agora. Ai, modi, moda, saia, cabelo ao vento. E o mundo para, para te ver dançar. Os Alentons. Alentons, amor antigo. Je trouve que les chansons maintenant, ils vont tous piocher un peu dans le folklore. Dans le, oui, dans le, dans le, les racines. Ouais. C'est... Le côté traditionnel, on va dire. Ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, ils font un peu tout ça. On voit beaucoup, on a vu quand même des clips où ils mettent des tenues de folklore, des choses comme ça. Il y en a eu plusieurs qui ont, fait ça. Barbara Bandeira, il y a eu aussi, je sais plus qui, juste avant. Ouais, il y a eu aussi David Navarro, le groupe DNA aussi. Ils ont fait ça. Enfin, ils font un peu tout ça. Du coup, il y en a un qui fait et l'autre fait. Ça, voilà. C'est en grande. Voilà. Os Damas com Terra da Maria. Vamos lá. Thank you.

Mets-toi très vite. Ah. O sangue que corre cá dentro e o orgulho de ser calão. Vou cantar com sentimento e vou mostrar ao mundo quem sou. Foi um dos últimos temas de hoje. Chegamos ao ponto final. Oui, c'est ça. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, on vous laisse avec Nicolas, parce que Nicolas, il est déjà là. Il est prêt à être à reprendre les rênes. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission du Téléphone Sonne. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel toute la semaine, tous les jours. Voilà. Voilà. À dimanche. Merci. Tá boa demais e toda a gente quer mais. O povo chega, sorri para dançar e eu só quero ver esta festa arrebentar. A poeira sobe quando a banda começa. É risada, seja, é pura festa. E eu já estou pronto para te dizer que no meu passo tu vais aprender. Yeah.